afirmativos de Cristo. Sou que sou um cristão. Sou que sou, não importa o que falam de mim. Sou que sou, não desisto, sigo até o fim. Sou que sou, LX e Matheus, guerreiro do céu. Aliançado com a palavra, esse é o meu papel. Você acreditou, tô aqui, LX, tamo junto. De Cristo, cristão sou mesmo, então esse é o assunto. Dando bom testemunho, não só dentro da igreja. Na rua, no trampo, na escola, no culto, pode ter certeza. Na missão, conexão, MGSP, unidos pela unção. Fariseu fica quieto quando vê que o papo é reto. Que eu não me intimido com o inimigo e com ele eu tô esperto. Deus não quer artista, com um monte de espectadores. Ele procura verdadeiros adoradores. Seja no reggae, no samba, no sertanejo ou no rock. No louvor, adoração e no hip hop. Claro que não sou perfeito, tenho os meus defeitos. Não quero subir no púlpito, acho que não tenho esse direito. Mas Deus é misericordioso, por isso eu tô firmão. LX, guerreiro do céu, sou que sou um cristão. Sou, não precisa acrescentar. Sou, ninguém pode mudar. Eu sou, aquele que não tem nome. Filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Sou, não precisa acrescentar. Sou, ninguém pode mudar. Eu sou, aquele que não tem nome. Filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Quem eu sou? A pergunta que não se cala. Zé Povinho vai e fala, abre a boca e só dá fala. Com tom pejorativo vão maldizer. Nos julgam, né, irmão? Sem nos conhecer, mas sou o que sou. Aprendi não negar, de ser cristão me orgulhar. A minha fé professar, por onde eu andar. Honrar o Salvador, Jesus o Redentor. Eternamente meu Senhor, aquele que me dá abundante vida. Não ligo pelas afrontas do mundo recebidas. Insisto, agradecido por ter recebido. Fui recolhido de um lamaçal, hoje tô limpo. Lavado pelo sangue de Jesus, sangue vertido por mim naquela cruz. Sem defender placa de ministério, por raça eu falo sério. A Cristo não nego, mas prego o evangelho como certo. Jesus é a saída, sua palavra nos traz vida. Se quer mudança de vida, leia a palavra que é vida. Liga, aqui vou mais um louco que se converteu. Quem eu sou? Jesus, eu sou teu. Sou, não precisa acrescentar. Sou, ninguém pode mudar. Eu sou, aquele que não tem nome. Filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Sou, não precisa acrescentar. Sou, ninguém pode mudar. Eu sou, aquele que não tem nome. Filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Mundão louco, onde só vale quem tem. Ninguém é nada se não mostra o que tem. Mas tem alguém que não precisa provar. Ele é o que era e o que sempre será. Em meio ao fogo, ele é uma brasa viva em meio às águas. É a fonte de vida em meio ao vento. É o sopro do Espírito veio à terra. Sim, ele é o Cristo vivo em meio às trevas. Ele é a luz em meio à guerra. Carrega a cruz que nos conduz à vitória. É a chave da porta que o homem não pode abrir. A cura pra aquele que não pode ouvir. A sua voz é doce como um mel e forte como um trovão. Abre o mar e acalma a tempestade do coração. Ele é a resposta pro vazio da alma. Ele é a rocha em que minha vida está firmada. Vem ver aquele que ressuscitou. Vem ver o filho do grande eu sou. Vem saber o que agora eu já sei. Sou o que sou, mano. Filho do rei dos reis. Sou, não precisa acrescentar. Sou, ninguém pode mudar. Eu sou, aquele que não tem nome. Filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Sou, não precisa acrescentar. Sou, ninguém pode mudar. Eu sou, aquele que não tem nome. Filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Sou, sou, eu sou. Eu sou.